Bom, como vocês podem ver, eu não sou o Christian. Tenho a honra de ter sido convidada para estar aqui no Falando Nisso, que eu sempre assisto e estar desse lado é muito curioso. Então é um prazer estar e tentar estar à altura aí do espaço que é consagrado, famoso, cheio de seguidores, né? E eu estou aqui me metendo a responder algumas questões a convite, direcionadas para o Christian, né? A primeira questão é do Ruben Rodrigues. Ele pergunta o seguinte: professor, fale sobre o aborto e o nascimento do eu, segundo a psicanálise. Quer dizer, quando a vida acontece, um bebê já é um sujeito em algum momento ainda antes do parto? A Juliana Dutra pergunta para o Christian: o que a psicanálise tem a dizer sobre o aborto, seus significados e sua criminalização? Conrado Machado pergunta: Christian, você pode falar sobre o episódio da menina de 10 anos que fez um aborto e foi perseguida pela canalha da direita? Talvez fazendo uma relação com o seminário 7, em particular do momento do amor ao próximo. Obrigado. Alda Júlia Elesbão. Olá, você poderia falar sobre o aborto? Bianca Ferreira Rodrigues. Ótimo, ótimo vídeo, professor. Tive a oportunidade de ouvir uma contribuição sua para o podcast Mamilos com o tema do aborto. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre o tema. Bom, falar do aborto é falar sobre algo que acontece no corpo de alguém. No caso do aborto, pessoas nascidas com útero. E aí eu vou incluir aqui homens trans, mulheres ou qualquer denominação que o sujeito queira se dar, mas isso só acontece em pessoas nascidas com útero. Então, você está falando de uma experiência corporal, algo que afeta diretamente o sujeito. Por quê? Porque a gente se constitui enquanto sujeito para a psicanálise na relação com este corpo. Tá? Nós nascemos, nós temos uma experiência direta, não mediada com o corpo, mas esse é um tempo mítico. Porque a partir do momento que a gente se reconhece como sujeito, reconhece que tem um corpo, a gente já estabelece uma relação com o corpo, ou seja, ela já é mediada, não é direta. Então, se fosse pensar, assim, tentando imaginar uma experiência direta com o corpo, seria aquilo que a gente busca experimentar usando remédios psicodélicos, substâncias, drogas que poderiam dar uma sensação de expansão do corpo até perder todos as bordas. Mas mesmo isso não é verdade, porque na hora que você pode se remeter a essa experiência, você já é alguém que fala de uma experiência. Então, essa duplicação na qual se funda ali o consciente e o inconsciente, em que o eu fala de si mesmo, a gente já tem dois, a gente já tem uma divisão subjetiva. Então, o corpo passa a ser um objeto também para ser pensado e vivido pelo consciente e pelo inconsciente. A gente tem uma outra relação com o corpo. O Freud vai dizer que o eu é uma superfície corporal, ou seja, porque na constituição do eu, o que se estabelece exatamente é uma relação com essa experiência do corpo, que até então era uma experiência difusa, pulsional, que você tinha ali na troca com o cuidador, as marcas, né, dessa troca, as marcas da pulsionalidade no corpo, das zonas erógenas. Chega um certo momento que a criança, que vocês já viram no vídeo maravilhoso do Christian também, sobre o estádio do espelho, no qual o sujeito cria a partir de si mesmo uma visão de si de completude, né? A imagem toma a frente e eu sou essa imagem, negando, alienando, né? Tudo que da gente não é exatamente completo, tudo aquilo que sobra, o que vai se tornando estranho em nós mesmos. Então a gente vai negando a nossa experiência totalmente parcializada, né? E vai tendo uma ideia de uma completude, eu sou isso. Esta imagem é uma imagem que vai ser transformada conforme a experiência com o corpo for sendo modificada. Então você envelhece, você engorda, você perde um braço, você perde um dente, você fica careco, você vai se transformando, você cresce, você deixa de ser bebê. Todas essas transformações, elas vão dando trabalho para o aparelho psíquico, elas vão dando trabalho para a consciência tentar elaborar e correr atrás dessa transformação e tentar fazer alguma coisa com isso, mais ou menos traumática. Então, tem sempre algo do corpo que escapa, sempre algo que dá trabalho para a gente elaborar, tá? Agora, você imagina, a pessoa nascida com útero, ela já tem uma experiência diferente da pessoa que não, uma pessoa que é nascida com pênis, vamos dizer. Que experiência é essa? Não sabemos. A gente sabe que para aquele sujeito foi ofertado um grupo aí de fenômenos que para outros não, mas cada um na sua singularidade vai se haver com essa particularidade, tá? Agora, pessoas nascidas com útero vão ter essa invasão do esperma no corpo, né? Essa entrada, das mais diferentes formas. Pode ser consentido, pode ser não consentido. Mesmo quando a concepção é consentida, ela é uma experiência de invasão, uma experiência de algo estranho no corpo, algo que vai se transformando, que vai tomando uma dimensão e vai afetando essa relação do eu com a experiência corporal e vai trazendo, vai produzindo aí uma série de respostas inconscientes e conscientes para essa, para esse fenômeno que a gente chama de perinatalidade. A gente sabe que a experiência da concepção não tem uma relação direta com a experiência do desejo de ter filho, né? Uma pessoa pode não conceber e adotar uma criança, uma pessoa pode conceber e entregar em adoção, a pessoa pode desejar muito ter filho, conceber e se sentir completamente atravessada por uma... pelo que muitas pessoas dizem, está com alien na barriga, vai explodir, podem se descobrir incapazes de sustentar isso psiquicamente, uma pessoa pode surtar, tem vários desdobramentos aí. Eu gosto de dizer que a experiência perinatal ela é um excesso para o psiquismo e ela põe à prova o psiquismo. Então, por exemplo, essa mesa aqui a gente acha, ela é bem sólida, né? Mas se eu puser um elefante aqui, talvez ela não aguente. E talvez se eu tivesse uma estrutura muito mais forte, aguentasse. A gente só vai descobrir realmente do que é feita a mesa na medida em que a gente põe esse sobrepeso. A perinatalidade, ela tem essa característica de ser um sobrepeso para um psiquismo que vai ser colocado à prova e vai ter que lidar com isso. E sempre tem algo de surpreendente aí, né? A gente não pode dizer que vai acontecer isso ou aquilo, a gente pode dizer que aquilo vai ser posto à prova. Então, nesse sentido, tem algo sempre traumático na perinatalidade, porque tem uma sobra a ser elaborada, né? O trauma no sentido da psicanálise, não do que é contingencial, mas de algo que te obriga a trabalhar com uma determinada experiência e elaborar isso. Então, vai ter sintomas, vai ter sonhos, vai ter uma série de formas de elaborar isso. Dito isso, vamos pensar na situação na qual a pessoa foi, né, teve ali aquele, que eu vou chamar de invasão do esperma no corpo, né, consentida ou não consentida, que leva à concepção. E ela não quer levar a gestação à frente, seja porque foi fruto de estupro, o que nem sempre é uma razão, porque existem sim pessoas que levam gestações à frente e têm os filhos e, né, e conseguem estabelecer uma relação digna com essas crianças, né? E tem pessoas que não, e não há nem mérito nem demérito nisso, são experiências sempre singulares, tá? E a gente vai ter então, e às vezes a gestação num casal hétero, cis, super esperada, na hora que se realiza, o desejo não comparece e as pessoas resolvem fazer um aborto, por exemplo, né? Que no nosso país não é legal, mas em outros países é uma possibilidade, sim. Veja, a gente tem que entender que o que permite que a lei garanta ou não que uma pessoa faça um aborto em qual época da gestação é uma convenção social. Aqui começa o nosso problema. É uma convenção, né? Porque a gente nunca vai chegar numa palavra última sobre quando a vida começa. Não vamos chegar. Porque para a religião, por exemplo, pode começar, né, no encontro do óvulo com o esperma e acabou. E isso é uma crença e isso vai seguir. Então, eu entendo que uma pessoa religiosa seja contra qualquer forma de aborto se ela entender que ali tem uma criança. Então, por que ele deixaria, no caso de estupro, no caso de risco de vida ou morte, porque você está tendo que escolher entre a mãe e essa criança? É uma forma de vida, é uma convenção. Você vai ter ali a medicina tentando dizer em que momento que algo poderia ser reconhecido como realmente a viabilidade da vida ou algum reconhecimento de, né, de uma existência, que a partir daqueles meses, né, aí tem ali algo que a biologia reconhece como um ser humano. Para a psicanálise já a conversa é outra. A psicanálise está preocupada com aquilo que se estabelece como o sujeito. O sujeito aqui, não no uso comum da palavra, mas o sujeito do inconsciente, ou seja, exatamente aquele momento no qual, a partir de determinadas condições dos cuidadores, do ambiente que foi criado para o bebê, e do bebê respondendo a isso com suas competências, é aquele momento no qual a subjetividade se estabelece no sentido de um inconsciente se forma junto com a consciência e o sujeito do inconsciente se estabelece, se constitui ali, que é a palavra que a gente usa. Então, ali, algo que acontece só extra-útero, só na relação, a depender da relação com os cuidadores, que pode emergir esse sujeito que vai, a partir de um determinado momento, se reconhecer como um eu, se alienar ao desejo dos pais e, numa relação dialética, com alienação e separação, né? Então, alienando o desejo do outro, que serve como gancho para a gente se constituir, mas também se separando ali, resistindo a esse desejo do outro, né? Então, para nós, o que está em jogo aqui é que o sujeito se estabelece depois do nascimento. Então, tem o parto, é um evento de quem tem útero, né? Da pessoa que tem útero, e quem nasce é o bebê, né? Parto diz respeito a quem tem útero e pariu, e nascimento diz respeito ao bebê. Quando nasce o sujeito, é uma questão. Por exemplo, se a gente for pensar nos povos nativos brasileiros, mas muitos outros, a gente vai ter grupos no qual se pensa os interditos da vida. O nascimento biológico do corpo ainda não é o nascimento do cidadão ali, né, do bebê, e só posteriori é que ele vai ser considerado nascido. Isso permite, por exemplo, que nesses grupos o bebê seja eliminado, seja interditada a vida dele, porque ali, né, tem uma situação na qual um bebê não pode nascer muito perto do outro, porque depende da amamentação, e se nasce o segundo muito próximo, você vai ter o risco para todos, para toda a prole. E então se faz assim, o que veio ser chamado por nós, erroneamente, de infanticídio. Porque ali não tem uma criança sendo morta, porque ainda não tem criança para esses grupos. E se a gente ficar muito achando muito chocante, a gente não pode esquecer, por exemplo, que hoje tem um protocolo na Holanda, que é um protocolo que permite que um bebê nascido e cuja deficiência ou, né, cujo problema de saúde não tenha sido diagnosticado antes, os pais achando que vai ser uma sobrecarga muito grande na vida deles assumir esse nascimento, eles fazem uma coisa muito curiosa que chamam de aborto pós-parto, né? É um protocolo que coloca... O que coloca em jogo? Coloca em jogo a nossa questão de que se trata de uma convenção, por isso que a gente nunca vai chegar na palavra final aqui. Para a psicanálise, a questão ética é fundamental, né? Então, que o sujeito possa decidir a partir do seu desejo, das condições e da lei. Por isso que é importante para nós repensar as leis que não consideram o desejo individual, principalmente no que se trata da relação com o próprio corpo, como no caso das pessoas que nasceram com o útero e que estão ali colonizadas pelo esperma de alguém, às vezes a revelia. Então é uma discussão ética, não diz respeito a você determinar quando a vida começa. Para nós, o que interessa é quando a subjetividade se constitui, né? E as outras questões vão ser questões convencionais e extremamente polêmicas. Então, como a gente pensa, por exemplo, no Estado laico, onde a religião não pode ser determinante das ações de todos nós, vai ser para alguns, não vai ser para todos, então a gente pensa na questão do direito de decidir, não no direito de não ter que nada, né? Mas no direito de decidir. E eu vou mostrar algumas inconsistências, porque o que eu estou trazendo causa muita angústia. Causa muita angústia você não ter uma resposta final sobre o surgimento da vida, porque não tem mesmo. Por exemplo, a gente tem até pouquíssimo tempo atrás, né, nas inseminações artificiais, nos processos nos quais, por exemplo, os óvulos eram retirados e congelados, que ainda são, né, para uma gravidez oportuna, a retirada de 3-4 óvulos inseminava e você tinha 3-4 embriões viáveis. E aí se fazia uma coisa que chama redução embrionária. Então, ao invés de implantar 3-4 óvulos numa pessoa com útero, você elimina 3 e implanta 1. O que significa eliminar 3 óvulos fecundados? O que a gente chama de aborto. Era feito livremente, até que as pessoas pensam, nossa, mas isso é um aborto. Aí volta, então aquilo que chamava redução embrionária recebe o nome de aborto e aí se descobre que isso é ilegal, né? Claro que ainda é feito, obviamente, né? Na surdina, como tudo que diz respeito ao aborto é feito na surdina. Mas aí começa a ser criminalizado e repensado esse procedimento. Então você vê, você usa o mesmo termo para pensar, para tentar pensar isso a partir de um outro lugar. É claro que é sempre uma experiência, para quem sofre o aborto, é sempre uma experiência de sofrimento no sentido de trabalho psíquico, de elaboração, porque se a pessoa fez o aborto, ela já não queria estar grávida e isso implica em uma contrariedade, no mínimo, para algumas pessoas é devastador, né? A gente não pode esquecer também que nem todo aborto é eletivo, alguns abortos são espontâneos, então tem algo ali da experiência quase insustentável de ser capaz de gerar outra vida, encontrar a outra experiência insustentável de não gerar outra vida, né? Ou seja, de interromper uma vida, é sempre um custo psíquico gigantesco. E com a falta de apoio, né, social para fazer esse passo, aí a gente vai tendendo a mais mazelas, que são os casos que vocês trazem aqui, né? De uma criança que engravida e não pode, não tem direito ao aborto por questões de atravessamento religioso, porque a lei permite, e tendo que lidar com isso psiquicamente, que a gente não sabe nem como que fim que levaram essas crianças, e são inúmeras, e a gente tem casos diários de crianças grávidas, tá? Eu só diria que quando se imagina que uma criança pode gerar outra criança, o que está em jogo aí é a visão religiosa, que uma vez que a concepção, o bebê, existe um ser humano ali. Mas, por outro lado, a lei permite que o aborto seja feito aí em qualquer idade gestacional. É interessante, né, como vão mudando as regras conforme o tipo de gravidez que está em jogo. Então, uma gravidez que seja incestuosa, que seja fruto de estupro, ela já cai numa outra categoria. Por que que não pode ser interrompido se a pessoa simplesmente não quer? Quem que pode arbitrar sobre o desejo ou não de assumir a parentalidade de alguém, né? Então, aí que está em jogo. O Estado que vai determinar se uma pessoa nascida com útero deve ou não assumir ou não a maternidade daquela criança. E a gente tem uma cereja do bolo, né? Você pode dizer, bom, então, o que está em jogo aqui é a morte de um bebê. Tá, mas quando você pega uma mulher que leva a gestação adiante, por N razões, mas não pretende ficar com a criança, ela entrega a criança em adoção, ela também é penalizada. Então, é totalmente sem saída, né? Aí a gente sai um pouco da categoria pessoas nascidas com útero e a gente cai na categoria mulher, que é socialmente um cidadão de segunda classe, né? Que não tem direito a dispor do seu próprio corpo, porque exatamente tem o controle, que a gente sabe, na história da nossa sociedade, né, de sociedades anteriores, né, um controle misógino, patriarcal, que não permite que a gente disponha do corpo como a gente quer. Então, tem um cruzamento aí, né? E tem um cruzamento também racial e de classe, porque, obviamente, os abortos são feitos sistematicamente por mulheres brancas de classe média alta, mas quem é penalizado de fato com gravidezes indesejadas que não podem ser interrompidas e até por não ter acesso tão eficiente à contracepção são as mulheres pobres, negras e periféricas, né? Então, a gente vai vendo aí que o aborto ele tem raça, ele tem classe, ele tem até gênero, né? Não é tão simples como pode parecer, simplesmente uma decisão de ter ou não um bebê. Eu diria mais uma questão para encerrar um pouco a nossa conversa aqui. A impossibilidade de imaginar a mãe, que é essa grande figura da parentalidade, né? O pai é sempre uma figura lateral, mas a mãe como alguém que capitula diante de uma gravidez, ou seja, como alguém que diz que não quer ter um bebê, ela é a nossa mãe dizendo que não nos quer. Então, ela fere diretamente o nosso narcisismo, porque sempre que uma mãe se mostra simplesmente uma pessoa, né, com suas limitações, com suas questões, ela nos confronta com a nossa fantasia com relação à nossa mãe e ao bebê maravilhoso que fomos, né? Traz um bastidor dessa mãe castrada, dessa mãe que é um ser humano entre outros, dessa mãe que não vive para ter esse bebê, para essa mãe para quem esse bebê não é o falo que completa todo o desejo, né? Claro que o bebê, quando nasce, tem que estar em um lugar falicizado, tem que ser um objeto principal ali para o pai e para a mãe, mas isso é uma coisa que é uma fantasia que vai ter a sua derrocada, vai ter o seu luto tanto para os pais quanto para o bebê oportunamente quando ele cair do lugar de sua majestade o bebê. Então a gente está falando da impossibilidade de imaginar que uma mãe seja uma pessoa que deseje algo além de uma gravidez e sai aí e deseja abortar em qualquer circunstância. Então eu não sei se eu expliquei, eu acho que eu tentei mapear a complexidade do tema, o tiroteio que é esse tema e como a gente tem que pensar ele a partir de todo esse espectro, senão a gente repete os mesmos erros. Para trabalhar essas questões, eu recomendo a coleção que eu organizei junto com a Thais Garrafa e com a Daniela Tepperman, que se chama Parentalidade e Psicanálise, tem 5 volumes, tá? E aqui a gente trabalha esses temas que eu tentei trazer um pouco aqui, tá? Para quem se interessa. E também eu vou mandar para vocês, vai estar aqui embaixo, um artigo sobre os interditos da vida, explicando a diferença entre infanticídio e interditos da vida em culturas nativas brasileiras, tá? Acho que são grupos Yanomami. E agora a parte mais esperada. Para quem quiser mais assuntos de concepção, abortos, misoginia, patriarcado, pessoas nascidas com útero, entre aqui no Aqueronta Movebo.